Eu gosto de lombrar, depois de lombrar eu gosto de fumar. Depois de fumar que a fumaça apaga aqui a lombra, passei, eu gosto de transar. Eu gosto de lombrar, depois de lombrar eu gosto de fumar. Depois de fumar que a fumaça apaga aqui a lombra, passei, eu gosto de transar. Depois aí, brasada, a putaria certa. Sequência de poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. Oi, poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tcheca. Sequência de poque, de poque. Cai o homem de cima, consultoria. Guerra, negão, vai. Eita. Você pensa de poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. Vem no swing, vem no swing. Eu gosto de lombrar. Depois de lombrar eu gosto de fumar. Depois de fumar que a fumaça apaga aqui a lombra, passa, eu gosto de transar. Eu gosto de lombrar. Depois de lombrar eu gosto de fumar. Depois de fumar que a fumaça apaga aqui a lombra, passa. Ó, oh, depois aí brasada, a sequência de poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. Caxiga, ela vai beber. Tá do estocinho, vai. Sequência de poque, de poque. Gordo do sandeiro. Fiat Lobo Mal. Vai, Hudson. Sequência de poque dentro da tua tcheca. De poque dentro da tua tcheca. Vela trava, vela trava, vela trava. Metal de Ibicoara.